controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez. Vou ficar, ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Esse é um episódio piloto do novo Crazy Cast para a escolha de novos integrantes. Ouça por sua conta e risco. Não, não, não. Tem mais duas pessoas aqui e eu coloquei... Só por causa de zoeira mesmo. Maior fã da DC? Com certeza. Ele mesmo. Então será épico. Não, mas duvido que ele queira falar alguma coisa. Alô, com Ash. Se for sobre... Pronto. Se for sobre BVS. Beleza. Peraí. Galera? Diga. Estamos te ouvindo. Ah, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Alô, Tom, estão me ouvindo? Estou ouvindo, Mediano. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo, Mediano. Mediano. Fala, galera. Boa noite. Bom. Vamos fazer o seguinte, cada um de vocês vai se apresentar e aí a gente começa a gravar. Vamos começar aqui pelos mais jovens, né? Dave! Eu tenho 22 anos, cara. Peraí. Quem que vai começar aí? Você mesmo. Eu. Nome, onde você mora e o que você gosta, o que você não gosta. Para que a gente quebrar o gelo. Então, vamos me apresentar aqui. Fala, galera. Quem fala é o David Alexandre. Moro aqui no Amazonas, Manausos. E o que eu gosto de fazer? Ficar escutando podcast. E aí, Jorge. Jorginho. Oi. Ó, vou fingir que eu não conheço você, cara. Posso falar? Pode, se apresente. Eu não conheço ninguém. Então, tamo bem. Aqui é Jafar, o seu host dessa vez. Não, eu te amo, cara. Eu também te amo, cara. Mas deixa eu falar, pô. Eu te amo, cara. Você é o host dessa vez do maravilhoso Crazy Cast que está voltando e não tem nenhum integrante original. Ó que beleza. Aê, porra! Saudoso Crazy Cast. Feito por ouvintes, né, na verdade. Desculpa, gente, eu tô pagando meio de pose. Eu não sei, eu nunca escutei Crazy Cast. Mas, cara, já considero vocês parte. Ó, vou te falar uma coisa. O melhor podcast. É. Melhor podcast do Brasil, cara. Vou te falar uma coisa. Né? Eu vou dar a real pra você, velho. O Jorge e eu, a gente faz parte do Amoricast. Boa, que legal. E o Jorge, esse filho da puta, ele com certeza nunca ouviu nenhum episódio do Crazy Cast. Ah, eu ouvi antes da gente começar a gravar aqui. Ah. Eu ouvi um ou dois episódios aqui, eu ouvi o... É muito bom. Eu também gostei. Então olha isso aqui, filha da puta, velho. Alô? Tô me ouvindo, galera? Estamos ouvindo. Também tô escutando minha mãe no fundo. Alto e... Normal, cara. Sim. Boa noite, galera. Aqui é o Finder Lucas, eu tô gravando. Finder Lucas, o caralho. Teu nome é Machado, filho da puta. Fulano de Belfor Roxo, também conhecido como uma das piores cidades do Rio. Agora também, tá o oito. Cara tá em outra cronologia, né? O cara tá em Manaus. Vamos organizar essa bagaça. Ó, seguinte, o Crazy Cast, ele tem uma tradição de ser zoeiro. Ele não é um podcast muito limpinho. E o que acontece? Cada um dos integrantes, ele fica zoando o outro. E principalmente, uma coisa que eu reparei, que eles são muito bairristas, entende? Por exemplo, como o pessoal do Sul, assim, eles ficam zoando os nordestinos. O pessoal, assim, do Norte, por aí vai. Do Norte. Mas isso aí é... isso é uma coisa assim que... Cabeça rachada. Isso aí é só uma brincadeira, claro. Ah, vocês já foram processados. Meu Deus do céu, eu não quero ser processado, gente. Por favor. Pelo amor de Deus. Aqui é Jafar, seu host, diretamente de Salvador. Aqui é o Finder Lucas, vindo de... Finder Lucas, o caralho. Teu nome é Machado, filho da puta. Diretamente de Belfor Roxo, e cuidado pra não tomar um tiro quando vier me visitar. Eita ferro. Fala, galera. Aqui quem fala é o David Alexandre. Tenho 22 anos. Moro na cidade de Manaus, Amazonas, onde tudo acontece, né? Bizarro. E... vamos lá, Amazonas! Eu tenho uma pergunta, David. É verdade que eu acredito? Oi. Mano, eu acredito que não. Eu acho que é um outro país que não é ligado ao nosso, entendeu? Eu acredito que lá existem é, pterodátidos e... Não sei se eu falo, não sei se é certo falar isso, mas tudo bem. O Acre, basicamente, o Acre é o mundo do Cadillac e dinossauros, né? Isso. É, isso mesmo, isso mesmo. É um país onde não existe no, né, no nosso mapa. Nossa terra selvagem. É a terra perdida, cara. Que legal, a nossa terra perdida. Pô, que é o Jorge, pode me chamar de Kozalski, falo de Brasólia. E o que manda aqui é a honestidade, cara, aqui na minha terra. Eita. Brasólia? Com certeza. Tá errada a corrupção. Isso, cara, que só tem gente bonita. Gente bonita. Olha, gente bonita eu já vi, cara, bastante, mas gente honesta eu não sei não, hein? Uma certa dama? Eu diria mais, gente bonita, fora o Temer, fora Temer. Gente bonita, fora Temer. Vou introduzir o tema aqui. O tema vai ser notícias quebrantes, né? Que na verdade são as notícias assim mais infames da internet. Sim, queridos ouvintes. Você que é daí, companheiro? Não daí onde está o alquimista, né? Mas o que é que você achou do alquimista? O alquimista dead, aqui no dead. Alquimista? É, o guri lá. Sim, cara, o Paulo Coelho do século XXI. O garoto do Acre. Ah! O menino do Acre de 22 anos. Não é aquele que tinha um livro criptografado? Isso, que, isso mesmo. Que sumiu. Ele simplesmente deve ter fugido desse mundo, né? Olhou pra esse mundo desgraçado que a gente vive. Ah, ele já voltou? Já. Ai, desculpa, eu tô com lag. Tá vendo? Eu tô com lag de tempo, cara, gente. Velho. Já voltou. Já faz um mês isso. Cacete, desculpa, voltou, gente. Ai, vou pegar o dinheiro dos livros, velho. Tá vendo os livros. É, pô, fez a notícia, né? Ganhou dinheiro, ganhou fama, a galera, nossa, fez a polêmica toda, né? Ganhou repercussão. E tomou outro processinho, não sei se vocês sabem. Como assim processo? Por quê? Porque ele falou que o Michael Jackson era sexuado, a família do Michael Jackson processou ele. Você tá de brincadeira. Não. Você tá de brincadeira. Sério? Ele falou eu não tô de brincadeira, gente. Eu queria estar. Ele fala que os genes são assexuados. Cacete, tem nego que gosta de brincar com isso, né, mano? Não, é porque... Eu vou dar uma notícia aí que é interessante. Tem um mês essa notícia, mas que eu achei muito infame, cara. Que depois eu mando um link. É uma mulher na Inglaterra. Não sei se vocês leram essa história. Que ela marcou um encontro no Tinder com carinha. Aí foi no banheiro e chegando no banheiro, a privada tava entupida. Não. Ela foi fazer cocô. Não. Aí, né, envergonhada, ela foi pegar o cocô e jogar pela janela. Cara, não. Só que isso o problema, é errado, né? A janela não era uma janela, era um espaço, era um vão entre o prédio. Aí ela muito inteligentemente, né, já tinha enfiado a mão na merda mesmo, ela resolveu pegar aquela merda e ela ficou presa no vão do prédio. Aí tem a foto dela de cabeça pra baixo. Então eu fico imaginando o cara lá esperando no Tinder, né? Poxa, eu tô vendo aqui, cara, eu tô vendo aqui na tela. Por que será? Chamaram os bombeiros. Ela tava presa de cabeça pra baixo. Estouraram a janela, cara. Estouraram. O cara perdeu a janela. Fizeram uma vaquinha pro sinal, velho. O cara pro dono do bar pra não processar a mulher, cara. Muito perfeito, velho. Isso aí é pras pessoas que gostam de encontrar com esse pessoal do Tinder aí. Vai querer ir pra casa do boy. Pô, vou lá na casa do boy. Aí, pô, dá uma desinteria na barriga. Ou do boy. Lá na casa do boy. O boy tá lá, né? Pô. A minha. Vamos por parte. Alguém já. Eu sou casado, então eu não posso falar, né? Alguém já usou Tinder? Já, eu. Pronto, velho. Conte sua experiência, meu querido. Conte essa experiência. Nada de bom veio disso, a não ser prints muito engraçados, coisas bizarras que eu vi, cara. Ah, você tá indo no Crazy Cast, velho. O Crazy Cast é pra isso, vai. Sem colocar nomes, velho. Sem dizer nomes, pra não ser processado. Cara, depois eu vou mandar os prints ali no grupo do WhatsApp. Pera aí, acho que ainda tem aqui. Vai ter nudes. Eu posso falar uma história de uma pessoa que também usa Tinder? Só que eu não vou... É um amigo seu. É um amigo seu, não é você. É uma amiga minha, uma amiga muito famosa minha, né? Beleza. Ela usou o Tinder, né? O cara deu match nela lá e tal. Ficou meio estranho falar match, né? Mas tudo bem. tal. Aí foi se encontrar com o cara. Aí o cara, pô, ela chegou, aí o cara, né, se apresentou, falou toda, né, sobre a vida dele e tal. E ele chega e fala que ele era servo da deusa Afrodite. Eita! Sim, vocês estão ouvindo certo. O cara falou pra guria, pra minha amiga, que ele era servo da deusa Afrodite. Que ele fazia oferendas pra deusa Afrodite. Fazia cultos, rituais. E a minha amiga, né? Bom, interessante. Ah, bom, continue com essa sua bizarrice, entendeu? Tipo, ficou a noite todinha falando sobre como ele fazia as oferendas para a deusa Afrodite, cara. Era muito bizarro, cara. Quando ela me contou isso, eu fiquei, caralho, é por a isso que eu nunca... correndo, né? Ah, ela simplesmente foi embora, né, cara? Porque o cara era paranoico pela deusa Afrodite. Mas é isso aí, recadinho pras meninas aí, por favor, não caguem na casa do boy. Aí, uma dúvida pra vocês, senhores novos bruxarês. É muito uma dúvida, cara. Quanto tempo você vai no banheiro na casa da Convi? Só pra saber. Então, é isso que eu ia falar agora. Pensa só, você começa a namorar com a gatinha, sai com ela. Você primeiro, cara, você tem que ver o que tu come, entendeu? Você, cara, eu fui usar o banheiro da casa da minha namorada depois de um ano, cara. Que é a minha esposa agora. Caraca. Não, cara, isso, hein? Meu Deus. E eu falava pra ela. Não, eu falava pra ela. Eu quero cagar, vou pra casa, vou embora, tchau. Ficou melhor fazer isso, né? Já que a gente tá falando de cocô, né? O problema é que banheiro também é um problema, né? Parece que o banheiro só entope quando você vai usar, né? Quando você não usa, né? É, verdade. Me diga uma coisa aí. O que vocês fazem quando você tá lá usando o banheiro e não encontra... São duas situações problemáticas, né? Uma, você senta lá, você faz o... despoja a oferenda e não tem papel. Essa e a outra... Outra, você vai, puxa a descarga, ou ela não funciona, então ela faz aquele redemoinho assim pequeno, né? E não desce porra nenhuma. Qual é a. O que é que vocês fazem? Pera aí, nessa situação, você tá em casa ou tá na rua? Você tá na rua, claro, né? Pra completar a derrota, tem que estar tá na rua. Ai, né? Meu Deus. Que em casa Deus, você cara. Pode pegar um balde e jogar. Banheiro público, né? Banheiro químico. Ou então um restaurante, algo assim. Ai, mano, complicado, hein? Aí, complicou. Sem papel higiênico, não, piorou, acho... porque... Não, continua. Eu acho que o pior mesmo é você tá na casa de alguém. É aí que é a situação mesmo. Porque se você tá na rua, se você tá no shopping ou em qualquer outro lugar, assim, tu se vira, cara. Tu se vira, foda-se. Ninguém vai saber quem é você. Agora, quando você tá na casa de alguém que você conhece, aí é mais tenso, cara. É complicado. É aquela parada, aquela frase no banheiro, né? Escrevi e saí correndo. Quando você tá na casa de um colega, você não consegue fazer isso. Ah, com certeza. Uma vez, eu viajei com a minha, na época, namorada, que hoje é a esposa, e a gente foi viajar com os parentes dela. A gente foi pra uma cidade aqui perto e a gente ficou tudo num apartamento, né? E só tinha um banheiro, né? E aí, cara, foi 24 horas sem ir no banheiro, cara. Aí eu falei, caralho, eu quero ir no banheiro, falando com o primo dela. Aí o bicho, cara, vou te dar uma dica. Quando você for tomar banho, você usa antes, pronto. Aí eu resolvi meu problema. Mas foi, tipo, 24 horas sem usar banheiro. Ai, você conseguiu, cara? Meu Deus, cara. Tenso, hein? Tá, de boa, cara. Só... maneirar na comida, cara, não comer nada pesado. Depende do que você come também, né? Tem essa. Vou te falar que aqui na Bahia é complicado, cara. Porque você sabe, comida com azeite. Mano, na Bahia, nossa, cara, na Bahia é complicado, hein? Aqui come aquele acarajé, né? É. Aquela coisa linda, aquela bomba maravilhosa. Né? Ah, que eu passo, no seu porque, estômago. Graças a Deus, eu gosto, né? Então eu tô de boa. A única parada que eu dou da acarajé que eu não realmente não curto é porque ele é apimentado. Né? Sim. E o povo faz de sacanagem, né? Quer com pimenta? Aí coloca 1 quilo de pimenta, né? Pra sacanear bem o turista. Se você é turista, eu vou lhe dar uma sugestão. Peça sem pimenta, por favor. Você vai evitar muitos problemas, porque é ruim pra comer, pra entrar e pior ainda pra sair. Nossa, deve ser terrível pra sair. Pô, minha avó é baiana e não sabe fazer acarajé, cara. Ficou bolado com isso. Não, mas peraí. O problema do fazer acarajé é porque tem uma massa, né? Você compra, ela é feita com feijão branco. É todo complicado, é mais fácil você pegar e comprar ele pronto. Você compra. Não, fala isso. Quando eu morava lá, eu queria pagar, não tinha o que fazer, o cara... Não, você tem que saber fazer, mano. Você tem que saber fazer. Já fala. Aí, a gente tá indo bem, ó. Crazy Cast bairrista. A gente tá indo bem aí, nesse caso. Baiano tem que fazer acarajé. Baiano tem que fazer acarajé. Fazer acarajé, né? Parabéns. Falar o gente. É. Aquele sotaque filha da puta lá de... Aquele sotaque filha da puta também de... Amazônia, eles têm que caçar, né, no rio, né? Sem índio. Exatamente. Aqui os nossos policiais não usam armas, eles usam arco e flecha. Pô, achei que era mas era bacana, cara. Também, eu... Não, peraí, antes disso, eu quero falar uma coisa. É, sobre a parte do papel, não tem papel higiênico, eu vi uma palestra motivacional que o cara falou o seguinte, né, que ele disse que o grande estalo pra ele estar preso ou algo assim foi justamente quando ele foi numa churrascaria com a família e aí não tinha papel higiênico. Aí que ele percebeu, sentado no vaso, que ele percebeu aquela coisa importante que é você se planejar e você olhar em todas as direções pra ver se você tem tudo necessário pra começar o seu empreendimento. É sério, velho, o cara falou isso. Aí alguém perguntou assim, mas aí você tava sem papel higiênico, você fez o quê, rapaz? Olhei pra um lado, olhei pro outro, eu tirei uma meia. Não sei como é isso. Eu não acredito. Pô, mas eu ia falar isso, cara, uma meia ou a cueca. Pelo amor de Deus, cara, socorro mundo. É, cara, tem que fazer o pod, né? A gente faz no momento, pode. No momento de desespero, né, cara? Porra. É, no momento de desespero a gente faz qualquer coisa, pega uma camisa, pega a tua camisa e sai sem camisa, né? Pô, mas imagina o cara que tem uma praia de nudismo. Ah, não, e pelo acabou, amor de Deus, cara. Ah, mas praia de nudismo o cara vai fazer um buraco no chão, né, velho? Não é tão problemático assim. Ah, não, pô, tem um mato ali, tem um matinho. Tem um matinho do lado, ele pode pegar uma folha de bananeira, vai, passa na... Sabe qual é a folha que vai ter? Folha de urtiga. Urtiga, pois ai, é. Meu Deus. Da praia. É mesmo, agora que eu não tinha pensado nisso. Tem banheiro em praia de notícias? Não é pra ter banheiro, não, né? Não. É tudo natural, cara. Cara, que merda. Acredito que seja tudo natural, cara. Eu nunca fui pra uma praia de notícias, não, mas eu acredito que isso deve ser. Alguém tem mais notícias aí? Eu tenho uma aqui. Eu também. Vamos lá, manchete. Sem perceber que o som do celular estava ligado, o vereador foi surpreendido ao som do gemizão do zap, que ecoou pelo microfone. Quem nunca foi pego pelo gemidão do zap, cara? Quem nunca? Eu nunca. Quem nunca tinha... Ah, mano, eu já fui, velho. Várias. Eu já fui pego... Olha, gemidão do zap. Já fui pego em episódio de podcast uma vez. eu não me lembro qual foi o podcast que colocou. Acho que foi o Pelada na Net. Não sei se vocês conhecem. Acho que foi o Pelada na Net. Já ouvi falar. Cara, tem um episódio lá que os caras falam do gemidão do zap. Eu tava sem o fone. Aí eu tava... Tinha gente perto de mim aí tocou... Ah, eu puti, eu tentando pegar o celular, né? Aí, só que eles cortam na hora, aí tipo, ficou tranquilo, né? Mas, putz, eu fui pego, né, cara? Todo mundo é pego. Ai, cara. É complicado, sabe qual é vida. Essa notícia? Ah. É que tá falando hora da sessão, cara. Deputado que tá sendo pago. Ai, meu Deus. O maluco tava sendo pago. Tipo, não, você é pago pra ele lá, assim que vai. Não, vou ficar no meu WhatsApp aqui vendo vídeo. Velho, parece um colega de trabalho. Pra que trabalhar se eu posso mexer no meu celular? Nossa, vou ver um vídeo. Teve um que foi muito bom, cara. Que era, assim, Star Wars, né? Novo trailer de Star Wars com uma revelação inédita. Aí tava lá, ele pegava o trailer original. Aí com a parte que era ser uma mensagem, sai a porcaria do gemidão, velho. Nossa. Tem que dizer que os caras são criativos. Não, tem uma pior. Sabe a Cláudia Leite? É, ela fez uma zoeira dessa no Twitter. Acho que foi no Twitter. Ela colocou lá, link da minha nova música. Cliquem aí pra escutar a minha nova música. Aí, os fãs, né, galera, pô, sigo a Cláudia Leite, cara, vou escutar a nova música, que delícia, quando vai ver, né? Que delícia, cara. A Cláudia Leite zoou todos os fãs dela, cara. É surreal a Cláudia Leite fazendo isso com os fãs dela, mano. Ela vai olhar, cara, os fãs ficaram muito putos com ela, cara, reclamaram no Twitter. Xingaram pra caramba. O gemidão do Zap é a maldição do mundo, cara. É ele e o negão do WhatsApp também. Eu acho que eles são casados, viu? Pior que isso não vai acontecer nunca, cara. Sabe por quê? Porque esse áudio é da Alex Texas. E ela já deu entrevista falando que nunca gravaria com atores negros, cara. Porque, enfim, ela é do Texas e o nome dela tem Texas e, enfim. Ah, tá. Texan. Então esse crossover não vai acontecer. Ah, que tristeza, cara. Poxa, eu tava esperançoso pra ver um, né, um crossover lindo e maravilhoso do negão do WhatsApp com a Alexa Terra. Se você é velho, sabe muito bem que o Jamanta já apareceu em mais de uma novela. Jafa, me ajuda aí. Eu vou lhe ajudar, cara. Eu queria dizer uma coisa, Jorge. Eu não assisto novela, não, Jorge. Porque Jorge... Jorge, eu preciso dizer pra ele... Não. Preciso dizer que Jorge... Nosso colega Jorge, Jafa, ele é um homem Jafa, de família. É. Ele casou com a primeira namoradinha. Você precisa saber disso. Ô, cara. É um cara de família. Ele assiste a novela com a sentadinha, com a esposa e as crianças, cara. Não é a primeira, é a terceira. Tá bom. Ele lava a louça lá com a família, assim, pá. Ele, sabe aquele ator branco? Eu esqueci o nome lá. Cara, dito cara perfeito. Ator branco. 100 reais. Praticamente a mesma coisa, cara. Perdão. Pode me chamar de Zé, me chama de Zé. Eu não posso falar mais, porque senão eu vou ser preso. Vamos pra próxima notícia. Próxima notícia. Descobriu-se, eu não sei se isso foi recentemente, eu não sei como chegar a esse, que o Elvis não foi overdose, né? A morte dele, né? Vocês sabiam dessa? Não. Eu sabia. Ele teve uma prisão. Prisão de ventre, cara. Puta, ele morreu de prisão de ventre? Sim, que foi esse o motivo da morte dele, cara. O bicho tava cheio, velho. Tava entupido. Voltando pra aquele mesmo assunto de sempre, né? Mas tava, o bicho tava cheio de merda. Vive morreu na merda, né? Praticamente. Tudo acaba na coitado, merda, né, cara? É verdade. Caraca, coitado, né, cara? Porra, tu é o rei do rock e morre desse jeito, velho. Que bosta, bicho, cara. É triste, né, cara? E olha que eu sou muito fã do Elvis Presley, cara, mas, porra, que morte triste. Caraca. Eu estou até na bad agora. Essa foi a notícia. Elvis morreu na merda. Foi isso. Elvis morreu na merda. Essa era a notícia. Que merda, cara. Que merda, literalmente. Bom, eu vou pegar uma notícia então séria, viu? Já tem tempo já. Foi quando teve a marcha dos nazistas lá nos Estados Unidos, né, dos neonazistas nos Estados Unidos. Que é engraçado que, pela televisão, você pensava que os nazistas lá, os neonazistas, eles andaram por todas as cidades dos Estados Unidos. Mas, na verdade, foi apenas em uma cidadezinha ou duas cidadezinhas. Foram poucas cidades que eles fizeram essa marcha, teve quebra, briga e por aí vai. E o brasileiro, porque o brasileiro ele não estuda. O brasileiro ele tem um sério problema em não estudar. E principalmente se você for de direita, então, né? Então piorou. E começou a dizer, não, porque se os caras são nazistas, se é nacional-socialismo, se é socialista, então eles são o quê? De esquerda. E aí começou uma discussão na internet, né? Tentando explicar por que o nazismo era o... Teve uma gente falou que era o PT... Da Alemanha. Da Alemanha. PT da Alemanha. Que maravilha. Mas engraçado... Então vou explicar aqui aos ouvintes, né? Caso tenha alguém que seja burro, né? Não, longe de mim dizer que o ouvinte é o burro. Jamais, não. Jamais. Quando pode me incluir nessa. Tá, quando os nazistas eles queriam chamar a atenção do público, eles se infiltravam nos sindicatos. E os sindicatos, logicamente, eram mais ligados à esquerda, aos partidos comunistas. Então o que acontece? Eles, para chamar a atenção, né? Para conseguir pessoas, o que, é que eles diziam? Ó... Nós somos socialistas também, só que nós somos socialistas nacionais. Tanto é que Hitler queria dizer que ele não era a direita, não era o capitalismo, ele não era o socialismo, ele era a terceira via. Ou seja, o nazismo ele seria uma coisa que iria combater esse livre mercado e também essa questão socialista. Tanto é que um dos objetivos dele era acabar com a Rússia. E por sinal, foi por causa disso que ele perdeu a guerra, né? Foi inventar de atacar... Não ataque no inverno! Vamos atacar no inverno, por que não? Que de mal poderia acontecer? Ele olhou e falou, eu sou brasileiro. Brasileiro não tem limites. Eu rio dos limites, eu como inverno. Tá aí Game of Thrones pra explicar o acontecendo, né? Sempre lutam no inverno. Então vocês estão me dizendo que os nazistas são os outros. Pode ser. Olha, uma boa teoria. Ó. Já que a gente tá falando de nazismo, tem uma notícia também infame, cara, que, por incrível que pareça, foi uma semana antes da marcha dos neonazistas nos Estados Unidos, que é o seguinte. Acho que uma empresa da Europa, não sei que país da Europa, que resolveu fazer o seguinte. Queria ressignificar a suástica. Ele pegou a suástica e queria fazer blusões, jaquetas... Com um símbolo nazista. Ai, nossa. Com as cores do arco-íris, cara. Dizendo que mudaram, inverteram o padrão, e dizendo que isso era um símbolo da paz e do amor, que não é um símbolo necessariamente criado por Adolf Hitler, porque realmente é um símbolo antigo. Se você ver, você vai ver uma imagem de Buda, você vai ver o símbolo lá. Eu já li isso, tá? Tem um também num templo grego bem antigo esse símbolo. E aí colocar mais tava imagem assim, de paz e amor, de amizade, não sei o que lá, de... E ainda com as cores do arco-íris, né? Ou seja, eu fico imaginando lá os novos neonazistas, gays, por que não? Ou trans. Né? Ficou preocupados com o meio ambiente e colocando as outras pessoas lá em câmera de gás, né? Logicamente que os caras foram processados, tiraram a página do ar e por aí vai. Claro, né? Não querem sofrer processinho, né? Processinho sem um amiguinho. Não, mas aí, às vezes, a intenção é chamar a atenção. Eles sabem que pode vir o processo. Aí eles colocam assim, não, vamos ver o que... que pode dar. E aí, é, realmente, foi por um lado que a gente não queria, mas a gente chamou atenção. Então tem que ver aí, às vezes é uma parada de marketing que eu não entendo direito, né, também. É, porque às vezes o dinheiro recebido com a atenção, com a chamando a atenção, talvez seja menor do que o processo. Exatamente. Ele disse talvez, viu? Não, criança não tenta isso em casa. Tem que mudar de planeta. Vamos pro... Aê, vamos todo mundo pro Acre. A gente pega nossos Cadillacs. É. A gente pega o avião, né? Simplesmente cai lá, né? E começa que nem... Ah, que nem... Lost. Se noiva se casa com um buquê feito só de rosquinhas. Se fosse um cara, eu entenderia. Que teria uma utilidade, né? Para as rosquinhas. Só uma pergunta. A noiva era gordinha? Pera aí. Cara, pior que não. Bonita até, velho. Ela teve um sonho, né? Ela falou, nossa, eu não, tenho não sonho, um sonho rosquinha. Na minha vida. Nossa. Parece que temos mais uma pessoa no nosso grupo. Mais um convidado. Opa. Giovanni? Senhor Giovanni. GG? GG. Agora tu é GG, cara. Sinto muito. Se você é Giovanni, não é mais. É GG. E pior não é nada, cara. O Giovanni, ele é o único que... Ele fez um gravou com o Crazy Cast. Olha aí. Com os integrantes oficiais? Sim. Pô, que honra que esse cara teve, hein? Era isso. Honra. Aqui tá tipo aquele... Pegar um nego da segunda classe. É, vamos chamar esses caras aí que a gente não conhece, né? Nunca ouviu o Crazy Cast, nem sabe o que é essa bodega, hein, né? Aí vai lá, não, porque eu considero pacas. Ó, o Giovanni, ele disse que tá com problema justamente com o microfone, velho. Ele disse que vai tentar dar um jeito. Ô, GG. Banheiro que fala Giovanni, eu sou membro do Giovanni do Rebelde, cara. Ó, peraí, que Rebelde? Não é a novela, né? A novela. Nossa, não. A do médico, só pra avisar. Peraí. Tu tá querendo dizer que tu assistiu? Calma, estamos escutando. Alô? Ó, deixa eu só explicar uma coisa pra Giovanni. Ô, Giovanni, não é pra dizer nada não, companheiro, mas eu vou lhe dar a real. Aqui não tem nenhum integrante oficial do Crazy Cast. Deu pra sacar. Inclusive, eu falei até com o Maia, e ele falou, o Giovanni, eu conheço o Giovanni, ele já gravou até com a gente. Então você é o membro mais velho do Crazy Cast. Olha aí. Ele me chamou uma vez pra gravar uma leitura de e-mails, um interfone do hospício, sei lá como é que você chama. É só isso. Agora sim, quando eu tinha o outro podcast, o Vida Beta, os dois, tanto o Maia quanto o Garrafa, foram gravar com a gente lá, em dois episódios. Falar nisso, beijo, Garrafa. Um beijo na Continuando. Ok, né? Vamos dar espaço aí pro Giovanni. Giovanni? Oi, fala. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei quem é você, mas diga seu nome e sua cidade. Meu nome é Giovanni e eu moro numa cidade que faz parte da região metropolitana de Salvador, chamada Camaçari. Camaçari. Eu proponho um desafio para os senhores. Digitem Belford Roxo no Google e vejam o que aparece. Belford Roxo? Vamos lá. Por favor, digitem para o Google completar. Não. Cara, eu tô com notícias de Bell aberto aqui para poder dizer uma das notícias, que é corpo de homem é visto boiando em rio de Belford Roxo. E do lado dela tá homem encontrado morto dentro de porta-malas de carro. Ah, mas... né? Ora bolas. Você tá olhando o Bocão News. Por sinal... Bem lembrado do Bocão News, o Bocão News, ele é aqui de Salvador. Tô vendo aqui no meu celular, Belford Roxo. Pô, até que o nome é legal, cara. É, com certeza. Belford. Não, tem uma entrada legal, melhor do que tá aqui de Manaus. É fácil, pior é pra sair, bicho. Cara, o nome original de Belford Roxo era pra ser Belfort Roxo, mas a mulher mais errada na digitação da parada, pra você ver o nível. Não, mas peraí. Ó, eu tô vendo aqui pontos interessantes. Aí tem o Parque Natural Municipal, Barilândia, Praça Santa Marta, Cachoeira do Véu da Noiva e a Lan House do Xande. Ah, não, desses aí, melhor. Tô falando sério, no Google. Isso é um ponto turístico? É, ponto de interesse. O Barilândia é, gente. A gente zoa que Barilândia é tipo onde gravam os filmes do Premonição, cara. Ó, vou clicar aqui na... Por quê? Enfim, a montanha-russa tá tão enferrujada que, tipo... É meio complicado. Você fica feliz quando vê o trilho de verdade, né? Só ferrugem decomposta. Cara, se você clicar mais, vocês conseguem ver. Pera, acho que eu moro nessa rua aqui. Acho que essa rua que eu moro. Vem cá, eu tô olhando aqui a Lan House do Xande, já que é um dos pontos turísticos de Belford Roxo. Vou te falar que é uma rua assim. Na rua de Angélica, quem me escutar aí, por favor, quiser dar um alô e pedir assim, uma grana, assim, um arrego assim pra gente, né? Afinal, a gente tá fazendo propaganda de graça da Lan House do Xande. Patrocina nós. É sério, é uma casinha, é uma rua, é uma casinha. Cara, esse programa tá bizarro, né, cara? A gente começou com notícias, agora estamos falando sobre a Lan House. Ah, Crazy Cat, mano. Delfo Roxo. Vocês sabem a Santa Marta que ele citou aí? Ah. Tá tendo baile agora. Ah, por que não? Tá rolando um bailezinho lá agora. Peraí, só uma segunda. Só... Olha aí. Ô, Giovanni. É, como a nossa pauta, a nossa incrível pauta, e nós somos muito organizados... Mentira. É demais. Me conte aí, cara, uma notícia bizarra. Ah, eu sei que vocês herdaram isso aí, compraram, acharam no lixo. Olha, eu vou te falar o seguinte: o Maia, na verdade, o Maia era pra ser o host. Só que aconteceu um problema com ele, que ele ia gravar com a gente. Só que aí tá tendo que estudar e por aí vai. E aí, infelizmente, essa semana ele não pôde gravar e falou: Baiano, dê um jeito. Então, né? Ora bolas, por que não? A gente chama 4x4 nobres bacharéis e vamos gravar. Ó, eu só queria dizer uma coisa: caso vocês queiram processar o Crazy Cash, não tá em meu nome, então manda ver. Beijo, Maia. Pessoal, clica no link que eu mandei. Qualquer coisa, meu nome é Zé Carlos. Zé Carlos. Qualquer coisa, meu nome é Espanha, tá? Só pra avisar. Qualquer coisa, o meu nome é Espeto. O dono desse podcast aqui, meu amigo, ele ganha o salário dele em Bitcoin. Duvido você arrancar algum dinheiro dele. Ô, louco, cara. O cara ganha mais dinheiro que eu, pô. Um Bitcoin é o Ralfo. Tuna, mano. Não, eu tô dizendo que ele ganha um Bitcoin, não. Eu tô falando que o salário dele é convertido em Bitcoin. Eu vou te falar uma coisa. Ah. Cada mês que passa é menor, né? Ah. Mas ele tá num paraíso fiscal, com iate. Mulheres, automóvel. Mulheres, iate. Mulheres, mansões. Mulheres, ele tá casado ainda? Tá casado. Inclusive, ele até me falou que... Não, que eu vou ter que desarmar um armário, não sei o quê. Então, não quero pagar não quero pagar a taxa de coleta de lixo. Então, vou desarmar e vou atravessar 1 quilômetro pra jogar o lixo em algum lugar. Mas, parabéns. Ele vai relembrar quando ele morava aqui no Rio de Janeiro e desovava cadáver, ele vai desovar um guarda-roupa. É um avanço. Cara, falando só de Belfo Roxo, né? Tipo, sério, é muito estressou o cara. Nunca desolveu um cadáver. É, com certeza. Ou nunca usou um R15, né? Nunca usou, né? Um AK-47. Pois é. Posso ler algumas notícias aqui? Deve. Homem queima carros para ter orgasmos com sirenes. Já tem um quadro, né? Já teve filme com esse tipo de enredo, sabia? Só que no caso era batida de carro. Ah, Death Proof? Não, tem um livro também baseado nesse tipo de coisa. Mas sim, mas continua sua notícia, cara. Vamos lá, são só títulos aleatórios. Genro dá soco na cara e atropela a sogra 3 vezes. Normal. Normal, né? Estranho. Sogra também não conta. Esse aqui é bom. Homem tenta roubar loja usando folha de palmeira. Nossa, que cara burro, mano. Ah, você vai ter que ler a notícia. Esse cara do Amazonas, cara. Esse cara do Amazonas? Não, esse cara do Acre, eu acho que é esse cara do Acre. Tem que clicar aqui pra ver aqui essa notícia, cara. Não, eu acho que esse cara é do Acre. Vamos lá. Motoqueiro perde a perna e anda 2 km sem perceber. Isso é plausível. O estado de choque acontece. Eu tenho conhecimento de casos de gente mexendo em torno mecânico que sai um cavaco tão grande da peça lá que ele tá usinando que se não tiver cuidado, proteção, o cavaco atravessa o corpo do cara e o cara continua lá, nem tá sentindo nada. Caraca, bicho. Logo depois que ninguém vai ver lá, né? Quando a porra tá enrolando ele igual uma múmia. Deixa eu ficar metalúrgico aqui, tipo, se der uma profissão, por favor. Companheiros e companheiras. Companheiros e companheiras. Ok, essa aqui é boa. Ó. Parlamento do Malawi. Malawi quer proibir peidos em público. Peidos? É isso mesmo. Parlamento do Malawi quer proibir peidos em público. É que nem aquele. Tem uma cidade aí que os parlamentares proibiram vídeos pornôs com mulheres de seis pequenos. Faz isso aí, esse é o motivo, cara. Pequenos, cara. Eu não tô lembrado em qual é o país. Eu sei que. É no Japão, cara. Vídeos. No Japão, né? Não? É, não sei. Aí, cara, não, cara, aí não tem. Aí não vai ter filme pornô lá, velho. É verdade. Lá eles têm uma regra. Eu não sei se vocês sabem porque o filme japonês sempre tem uma parada do cabelo, dos pelos. Ah, tipo censura, né, velho? Não é nem só censura. Ah, verdade. É uma parada pra, tipo, pra atriz não se parecer com uma menina, com uma menor de idade, com uma menor, no caso. Não, mas alguns filmes também, eles são quadriculados lá. Isso, tem uma reticulação. É, tudo pixelado, mano. O pixel estoura na sua cara. Não dá pra ver nada. Te falar que tem uns links, eu tenho um site que eu conheço que você pode conseguir sem pixel, tá? Sem pixel? Olha aí, tá interessante o assunto. Ô, Giovanni. Giovanni, hein? Ô, Giovanni. Tô aqui. Me diga uma coisa, a gente tá saindo bem, cara? Tão, também, tranquilo. Vocês vão reparar o seguinte, que edição... Aí, essa foi aquela famosa pergunta, foi bom pra você? Aí o cara, tava... Não, mas gravar as primeiras vezes é uma grande lição de humildade. Quando você achar que você tá muito bom, você volta pra ouvir o primeiro que você gravou, aqui você vai ter uma queda de autoestima terrível. Poxa. Como eu vou ficar uma queda de uma coisa que eu não tenho? É, não, até que o meu primeiro episódio de podcast foi muito bom, cara. Eu gostei pra caramba. Depois eu mando o link pra vocês escutarem aí. Ó, a falta de umidade do moleque. Minha maior vergonha ali uma vez foi ter gravado com o Eduardo Spohr e eu fiquei perdido, velho. Eu não sei. Porque, pô, você vai ficar perto do nome daquele, mano? Eduardo Spohr é um na porra. Eu sou aluno na frente dele. Eduardo, eu peguei autógrafo com ele um dia e eu falei aquela leve. Aquela frase de efeito, né? Falei assim, cara. Que a força esteja com você. É, né? Tipo isso, tipo, você pode não acreditar em Deus, mas ele acredita em você. Ah, nossa, que delícia, cara. Eu falei isso pra ele. Ah, tá bom então. Vai, beleza, próximo. Boa noite, amigo, tá? Me deixou esse cara entrar. É, né? Meus parabéns. Foi louco, hein? Parabéns não, cara. Eu disse que eu fui ruim, eu fui péssimo. Eu, porra, fiquei paralisado. Foi uma merda, cara. Cara, foi foda. Porra. Nem os caras mais famosão assim que a gente gravou depois deu pra dar uma recuperada, não. Foi foda. É que nem nego falar que é ouvinte profissional. Agora vamos voltar pro assunto que a gente só se perdeu. É normal. Notícias. Ó, tem um aqui que eu achei aqui, ó. Moradora da Flórida, que fugia do furacão Irma, ganha na loteria na Carolina do Norte. Ah, caraca, bicho. Que coisa boa, hein, cara. Você nem contar o cartão, que né? É. Cara, agora ela vai gastar reconstruindo a casa. Realmente, é como tá aqui na notícia, né? Tiffany Hatfield, que diz que o dinheiro será usado para consertar, né, os estragos causados. Seja feito bom uso, minha querida Tiffany. Diz aí o prêmio, o tamanho do prêmio? Desculpa, gente. Geralmente é muita grana. $10,000 $10,000 31 reais. Pra gente, pra quem tá pedindo. Muito, agora pra eles eu não sei. Pra quem tá fugindo do furacão Irma, né, cara? Pô, você tá fugindo do furacão Irma e ganha $10,000 assim de bobeira? Não precisa morar em ginásio por muito tempo, né? É verdade. É. Inclusive, nesse furacão, velho, eu vi uma imagem que eu achei impressionante, que era o seguinte: não foi o cavalo voando, né? O cavalo sendo levado pelo tornado, coitado do cavalo voando a não sei quantos quilômetros lá no alto. Pra quem viu o Twister, isso aí não é novidade. Não, mas eu vi um que era impressionante, cara. O cara estava lavando o carro no meio de um furacão. E outro vizinho tava filmando, velho. É sério, o cara tava lavando o carro, vento levando as coisas, e o cara já freneticamente lavando o carro. Eu queria entender por quê. Porque o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de... Bicho, se fosse na Rússia, eu não questionava. Mas como foi na Califórnia, então a gente tem que... Agora sabe por quê também, né? Questionar mesmo. Porque também ficam tirando muita onda com o furacão. É porque, porra, tudo um nomezinho simpático, né? Sandy, Irma, não sei o quê. Zé. Tinha que botar um nome mais foda em furacão, né? Megatron 3000. Furacão 2000, Furacão Sacódida, Sacódida, Comunidade. Equipe poderosa, Furacão 2000, e quem não gostou, me levantou. A soma de todos os medos, Apocalipse Now. Aí ninguém ia respeitar mais. Tá. Peraí, por acaso, quando esse furacão estiver passando, vai aparecer um... A carreta. Siga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Nada, e vai mandar um... Eu adoro o estúdio Napalm pela manhã. É. Porra, tá vindo o Apocalipse Now. Você ia ficar? Ah, nem fudendo. Tá vindo aí, cara, aí. Você porra, tem... legal, cara, gente. Peraí. Você tá esquecendo do prenome. O nome dele lá é... Beleza, mas o que que vem antes? Furacão. Equipe, equipe poderosa. Furacão 2000. E quem não gostou? Entendeu? Então não interessa o nome que vem depois. Não, mas o pessoal já convive com essa merda aí já tempão, não leva muito a sério, isso é verdade. E no Brasil, alguém cara? Viu How I Met Your Mother, cara? Qual? How I Met Your Mother? Sim, eu vi. How I Met Your Mother. Tem empresa nome próprio, velho. Todo mundo é uma grande coisa, tipo, não é uma pessoa. Tem um episódio que eles vão batizar uma criança de uma garotinha de Hurricane, tipo, vou chamar uma garota de fracão, velho. E, tipo, não, um nome pra eles ainda. E eu te digo mais, cara, essa questão de furacão, velho, no Brasil, né, já foi muito sacaneado. Nós temos o furacão. Equipe poderosa, furacão 2000, e quem não gostou, tu te ama tudo. Nós temos a carreta furacão. Siga em frente, olha para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olha para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Não. Essa é 2000, cara. Furacões, cara. Você falar que vem furacão, a menina já se veste de piriguete, já vai pra porta do grupo. Siga em frente, vá para o lado. Não, mas o furacão do grupo, cara, esse daí foi um clássico antigamente. Furacão Regina Casé. Aí ia ser foda, aí ia ser. Furacão esquenta! Ué, com bola de fogo, velho. O calor tá de arrasar. Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra, que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Furacão Catra. Furacão Catra. Caraca, e é esse? Nossa, esse deve fazer furacão, um estrago, hein? Furacão Kit Bengala. Aí seria um bom nome. Aí o pessoal ia sair com. Garanto que ninguém ia ficar na rua. Porra. O furacão Kit Bengala está chegando. Todo mundo ia fugir. Ah, esse é de assustar, hein? Realmente. Caraca, esse está medo. Furacão Negão do WhatsApp. Furacão gemidão do WhatsApp. É, isso aí, complicado. Aí você junta os três, né? Furacão gemidão do WhatsApp, furacão negão do WhatsApp. Negão da vem piroca. Um atrás do outro. Vem um atrás do outro. É o próprio Catra. Né? Cara, eu pegava minha família e passava daqui, cara. Família, eu ia embora sozinho, correndo. Oi, miguxas, sem querer ser chato, mas eu vou ter que encerrar nossas transmissões. Alguém quer... vamos nas nossas considerações finais. Queria dizer que foi muito proveitoso ter vocês aqui, certo? Obrigado. E caso os integrantes originais não apareçam... No, God! No, God, please, no! No! Não! Então nós seremos os novos Vingadores. E caso a gente não eles voltem, nós seremos Vingadores da Costa Leste. Eu tô me sentindo Crazy Cast já desde pequenininho já. Oh. Eu sou. Eu vou até colocar na minha descrição do Telegram lá. É, podcast. David, né? Alexandre, Crazy Cast. Eu vou colocar lá, só dizer. Integrante do Crazy Cast. Aquele time B dos Vingadores. Isso. É o time B dos Vingadores. Vingadores da Costa Central. Seus integrantes. Mas vamos lá, considerações finais, galera. Ah, cara, foi maravilhoso. Cada um faz as suas considerações finais? Claro. Posso falar? Deve. Pode. Chupa Zé, chupa Ricardo. Chupa todo mundo. E é isso, cara. Boa noite. Chupa todo mundo e boa noite. Ai, cara, que delícia. Deixa eu ver agora a minha vez. Quero agradecer a galera aí do Crazy Cast. Foi um prazer gravar com vocês. Minha segunda vez gravando podcast, cara. Cara, muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade aí. Siga a gente no Instagram. E, cara, fazendo jabá, né? Mas, assim, muito obrigado. Muito obrigado, galera. Se quiserem, chama aí de novo. Estamos aí pra isso. E vou deixar aqui uma indicação aqui de um podcast daqui do Amazonas, né? Já fazendo logo jogar aqui pro meu chefe, né? Que eu tô em fase de teste lá no Tambacash, www.tambacash.com.br. Tem lá o Tamba News. episódio 11, edição apadrinhada, que foi o que eu participei. E que é coincidência, né, que eu participei de um outro programa de notícias. Ah. Eu acho que eu vou virar... É, repórter, cara. É, agora eu vou ter que ter diploma. Isso, exato. É. Vai ser uma lei aí que o blogueiro vai ser equiparado a jornalista. Olha que legal. Verdade. Então, vamos lá. Vamos. Se já tava ruim pra jornalista, imagina agora. Eu quero fazer... Eu quero convidar vocês aqui pra uma corrente de oração. As garrafas de cerveja não quebrem no congelador agora, que eu vou lá buscar daqui a pouco. Aleluia, irmão. Aleluia! Cachorro também gostou. É, mas aí foi eu só, né? É. Bom, eu sou o Finder Lucas. Lucas o caralho, teu nome é Machado, filho da puta. Cara, foi bem legal gravar com vocês. Agora eu sou do time B do Crazy Cash. É, somos o time B do Crazy. Eu estou me sentindo honrado, cara, depois dessa. É o time, é tipo aquele time reserva da Legião dos Super-Heróis. É. Que já... É, isso ou, mesmo. Ou o cara que morre lá. Se você está se sentindo honrado, é que você não entendeu direito o negócio. É verdade. A gente é tipo assim, o cara que morre do Esquadrão Suicida, o Amarra. A gente é o mexicano. A gente é o Slipknot, né? Aí também não. Não, a gente é aquele figurante que vai lá para a Terra do Gelo já... O pessoal sabe, esse cara vai morrer daqui a pouco. Os caras que vestem vermelho em Star Trek. Não, cara, a gente é o elenco do Sharknado 5, quando nem os originais do primeiro querem voltar mais. Pelo amor de Deus. Peraí, não tem nenhum original do primeiro no Sharknado 5? Não. Ah, cara, não me pergunte, cara. Eu não queria ver, eu tava sonhando pra o Sharknado 5, cara. Ó, indicação de filme. É um filme tão ruim que chega a ser bom, cara. Ó, já que nós somos o novo Crazy Cast, eu queria depois a gente... Vou colocar na descrição, né, o nosso Pantheon, certo? Boa! Monetizar essa porra, tem que monetizar. Paga nós, dá um incentivo pra gente. Então é isso, minha gente. Obrigado a todos e a todas. Fiquem com a gente, ouvintes, porque nós vamos... Por favor. Porque vocês pediram tanto, um ano sem, e agora vocês têm. Vocês se fuderam. Beijo a todos e a todas e... Ó, espero que essa galera que esteja pedindo Patreon aí, tá todo mundo empregado com seu saláriozinho mínimo. Eu tô. Dependendo dessa merda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Alguém gravou essa merda? Pra ele. Esse episódio aí é excelente pra alguém começar a ouvir podcast. É, pra família, tá ouvindo. Família brasileira. É, família brasileira. Então é isso. Tchau, gente. Tchau. Beijo, galera. Tchau. Onde é que encerra essa merda aqui? Rapaz, olha, o WhatsApp pra mim é viado. O WhatsApp pra mim é viado. É bom no caneco, rapaz. Deixa no WhatsApp, rapaz. Vem a mim, WhatsApp. Vem a mim. Eu estou aqui agora. Vem a mim, WhatsApp! Porra de WhatsApp, rapaz! Não. Não tenho nada contra vocês, mas eu né? Mas eu prefiro ficar neutro. Oi, eu sou o Processinho, seu amiguinho. Oi, eu sou o Processinho, seu amiguinho. Eu diria que, dependendo, o Favelito é virgem, ele seria o novo virgem do Crazy Cash, que ele tem a cara de cabaço do caralho. Ele é o favelado nerd. Eu nunca nem sabia que podia existir esse tipo de coisa. O cara vai tomar um tiro, uma facada, qualquer dia. Ele abriu a porta, tomou um tiro. Não, cara, eu não como Cheetos. Eu não sou gamer. Só jogo Skyrim, de vez em quando. Olha só, você tem a sua vida aí, esquece esse povo. Quando você postar alguma coisa, muda até de nome. Não quero mais você colocando nada. Esse ele é alucinado. Você sempre foi ele, o pai dele, a família dele. Então, eu não quero você postando nada. Você tem que aprender que nós temos uma meta a viver. Você não tem que colocar... Você não é nenhum pedófilo. Você não é chegado o mundo gay. Acredito que não. Então, meu filho, esquece essa parte de politicagem. Se você quisesse ser político, tu ficava no Brasil para ser político. Então, esquece isso. Eu tô te proibindo. Eu quero que você se deleta deles lá. Eu não quero você falando mais com eles. Eu tô te proibindo. Eu não quero mais ver nada a respeito seu, hein?